Aprisionados, pensamentos reprimidos pelo infarto. Sou traçado ao ombro, quem dá condena sua alma. Distintivo, distinto, escudo, colete, autoridade amaldiçoada. Se impõe por violência, distante, porrada. Um monte de tapa na cara, comunidade se manifesta. Ninguém mais pode se condicionar, violência gerando revolta. Revolta que me inspira a protestar, falta de caráter. Quem sabe, não sei se é sempre devo titular. Estudo de um homem sem moral que me condena a desencadear. Cargar e gritar, por fim surtar, emocionalmente me alterar. Não tem respeito pela própria pessoa, não sou eu por respeitar. Contra a harmonia, a paz, quando se a terra vento mal. Não se espante, só na baleia, me proíbo de respirar. Agressão por ofensa, na disputa que digo verso. Muito mais forte, verbos, versos, adverbos. Contra tiro de nove, tiro de glock, braço e punhos e mãos. Por agimar, minha mente não pode. Propina por bandido de estado, corrompido, sempre se fode. Detido por ser livre, ativo que não existe. Enquadrado no quadro que agrede a elite. Sociedade triste, suas vidas desinibe. A felicidade inatingível ainda vive. Detido por ser livre, ativo que não existe. Enquadrado no quadro que agrede a elite. Sociedade triste, suas vidas desinibe. A felicidade inatingível ainda vive. Fruto resulto do holocausto, prosperando a liberdade. Idealizando a nova era, banindo demônios covardes. Coração entrega a Jesus, mente aberta de Rastafari. Esperançoso de um futuro milagre, que o bolo pode se acabar. Aniquilando resquícios de muitos falsos pastores, falsos padres. Abrangindo conhecimento, inventando a mentira pra realidade. Espalhando amor de verdade, cultura, sabedoria, amizade. Por becos, moços, favelas, velas, cortiços e comunidades. Sou missionário, guerreiro do rap, hip hop é minha arma. Minha defesa, meu ataque, não para de estrave. Está lá na cara, te deixa insano, maluco, linha de raciocínio alterada. Tu achava que sabia de tudo, eu te provo que não sabia de nada. Demanda quadrilha, galera, o bom sistema de medo, só que eu passa longe. Se esconde, mal era o microfone. Em pro legalização do feijão, movimento é chamado de cone. Detido por ser livre, ativo que não existe. Enquadrado no quadro que agride a elite. Sociedade triste, suas vidas desinibe. A felicidade inatingível ainda vive. Detido por ser livre, ativo que não existe. Enquadrado no quadro que agride a elite. Sociedade triste, suas vidas desinibe. A felicidade inatingível ainda vive. Me vejo esperando, enxergo, paz não é tudo que eu quero. Aprendo errado pra poder fazer o certo. A toda hora fugindo do inferno, não quero vaga no cemitério. Não quero entregar minha vida na mão de uma vida cuja nata é zero. Chamando burro, abaixo desperto. Respeito é meu critério, conceito sem mistério. Felicidade intensa, siga em frente, me disseram. Mas vejo que a vida vai além do mais do protestar. Vejo que o mundo tá podre de sua atitude, nada vai mudar. Jovem sem rumo, mais um bandido que acaba de se formar. 3 anos a mais pra polícia te prender ou te matar. Mas uma família se perde e perde o direito de se encontrar. Perde o direito de viver, perde o direito de lutar. Perde o direito de agir, perde o direito a reclamar. Perde o direito de ir e vir, perde o direito de amar. Perde o direito de viver, perde o direito de lutar. Perde o direito de agir, perde o direito a reclamar. Perde o direito de ir e vir. Perde o direito de sonhar. Detido por ser livre, quadrado no quadra grid. A elite, antigo aqui não existe. A sociedade é triste, a pânico buscando a paz, nada mais. Detido por ser livre, quadrado no quadra grid. A elite, antigo aqui não existe. A sociedade é triste, a pânico buscando a paz, nada mais, nada mais. Detido por ser livre, quadrado no quadra grid. A elite, artigo aqui não existe. A sociedade é triste, cônico buscando a paz, nada mais. Vida longa os guerreiros, cônico diretoria, 2007, buscando a paz, nada mais. Falei.